tudo, eu sei. Consigo ver na tua cara. Pensas que eu nunca chorei. Horas a fio trancado em casa. Sentes que não pertence a nada. Sentes que já não fazes falta. Parece que o dia nunca acaba. Mas essa é a dor que te apaga. Olha para mim, vê o que eu passei. Tudo o que tu sentes, eu senti também. Quando olhas para ti, já não vês ninguém. Mas a tua presença faz toda a diferença. Sinto-te escapar entre os dedos. Não percas contra os teus medos. Porque a tua presença faz toda a diferença. Acabar com tudo e fugir daqui. Todos os dias era eu próprio contra mim. Até ter aparecido alguém para me tirar de mim. Eu sei que tu pensas em desistir da vida. Mantém a cabeça fria, não deixes abrir a ferida. Ei, um dia vais ser tu aqui para levantar quem cair e fazer por alguém o que já fizeram. Olha para mim, vê o que eu passei. Tudo o que tu sentes, eu senti também. Quando olhas para ti, já não vês ninguém. Escapar entre os dedos. Não percas contra os teus medos. Porque a tua presença faz toda a diferença. Olha para mim, vê o que eu passei. Olha para mim, vê o que eu passei. Tudo o que tu sentes, eu senti também. Olhas para ti, já não vês ninguém. E o que eu acho que tu és só. Olhas para ti, já não vês ninguém. Mas a tua presença faz toda a diferença. Sinto-te escapar entre os dedos. Não percas contra os teus medos. Porque a tua faz toda a diferença. Só tu podes dar. Já estou aí e sem pensar. A mala estava pronta, ouvi o teu chamar. Promete que se complicar, agendas nosso amor para quando o verão chegar. pasado, he cometido errores. No quiero lastimarte más, no quiero que llores. A esta guerra pongamos punto final. Que se puede lastimar, esto puede salir mal. Pero de esta forma nunca serás feliz. Si yo te echo la culpa a ti y tú me echas la culpa a mí, oh. Vamos a cambiar el juego, que eso no funciona así. Si yo te echo la culpa a ti y tú me echas la culpa a mí, oh. Un día estamos bien y el otro estamos mal. Ya tiene la costumbre, mírame el celular cuando me escriben, da que parece un detective. Y si tú quieres la razón, te la doy, te la doy. Y si tú sales por la calle, yo me voy, yo me voy. Aquí yo tengo claro lo que soy, lo que soy. Si quieres arreglarlo, pues poker should be played. Oh! peguei. Teu nome eu não sei, nem pude perguntar. Mas sei que tem um beijo bom, gosta de reggaeton e é colombiana. De tudo que ela gritava eu só entendi abaixo da minha. E tudo ficava mais quente porque eu pirava naquele sotaque. Amanheci em um quarto de motel barato, onde ela está. Colombiana me pegou na cama, disse que me ama e sumiu do mapa. Colombiana me pegou na cama, disse que me ama e sumiu do mapa. Colombiana, só quem já foi usado na cama Fortaleza, eu quero ouvir o barulho de vocês, aê! Ei, tá bom, eu me apeguei. Teu nome eu não sei, nem pude perguntar. Mas sei que tem um Deus bom, gosta de reggaeton e é colombiana. De tudo que ela gritava eu só entendia abaixo da minha. E tudo ficava mais quente porque eu pirava naquele sotaque. Amanheci em um quarto de motel barato, onde ela está. Colombiana me pegou na cama, disse que me ama e sumiu do mapa. Colombiana me pegou na cama, disse que me ama e sumiu do mapa.

Corre con la brisa que el tiempo pasa y no te espera. Corre, date prisa que lo llevamos a tu manera. A veces vuela la vida sin darnos cuenta y olvidas que si no te mojas, nena, tal vez te quemas. Y si tú llevas el ritmo, bailamos aunque nos llueva. Te quiero libre, te quiero loca, te quiero en vena. Y si tú quieres lo mismo, una canción que nos mueva, pa' que te alegres y te despeines el alma entera. Y no hay distancia si tú bailas conmigo. Cuando estás cerca todo tiene sentido. Que yo bailo contigo. Date media vuelta ya, que yo te sigo un paso atrás. Contigo, siempre contigo. No me hace falta tener tu estilo. Tú que me dices la mentira y la verdad. Lo sé, es un camino sin principio y sin final. Ya ves, y si tú llevas el ritmo, bailamos aunque nos llueva. Te quiero libre, te quiero loca, te quiero en vena. Y si tú quieres lo mismo, una canción que nos mueva, pa' que te alegres y te despeines el alma entera. Y no hay distancia si tú bailas conmigo. Cuando estás cerca todo tiene sentido. Tiene sentido. Y si hace falta, nos tiramos al río. Cuando tú bailas, yo me siento perdido. Y no hay distancia si tú bailas conmigo. Te llevo en mi maleta en invierno, en primavera. Si ahora tú te ríes conmigo, ahora que yo bailo contigo. Razão a minha força viver. Tu és a luz, a minha guia, o meu ser. Se sou feliz, eu agradeço ter-te a Deus todos os dias. Tu tens um abraço que eu preciso ao acordar. Trazes contigo esse brilho no olhar. Tu és amor, és vida, és meu respirar, és o meu desejo. Por isso quero estar contigo a toda hora. Se não estás perto, o meu coração chora. És tudo o que eu queria, que eu sonhei. No nosso amor eu sempre acreditei. Amor, eu sempre acreditei. Tu, que sempre foste o calor da minha paixão, que aquece a alma e alegra o meu coração. Quero a teu lado cada dia partilhar e sempre sonhar. Tu, tens um abraço que eu preciso ao acordar. Trazes contigo esse brilho no olhar. Tu és amor. és vida, és meu vida, és o meu desejo. batera. Mostra quem é o gostosão da bateria, vai. Fazer amor. Para, tira o pé, o pé. Quem é o gostosão daqui? Sou eu. Quem é o gostosão daqui? Sou eu. Diz aí, vai. Quem é o gostosão daqui? Sou eu. Quem é o gostosão daqui? Sou eu. Olha a guitarra do gostosão aí, ó. Eu vou cair na cachaça. A mulher me abandonou. Eu bati, eu me dispensei. minutos y aportados con la vida. Que se quede el arcén con los reproches. Que voltes para mí.

depois do prazer só resta a culpa. Eu tô cansado de pedir amor, desculpa. Eu quero ser o homem que sabe dar amor. Ela merece ter um amor fiel. Por isso vai no teu homem, que eu vou para a minha mulher. Fica com teu homem, que eu vou ficar com a minha mulher. Trata bem do teu homem, que eu vou tratar também da minha mulher. Está errado, está errado. Magoar quem ama, magoar quem ama. Oh, Deus me ajude, que me perdoe. Magoar quem ama, magoar quem ama. Eu te conheço, a através dos olhos dos meus pais. Conheço a tua história, mas jamais, jamais, jamais andei nas tuas praias. Eu cresci sob o sol dos Hamburgos da Unidi, mas sempre tive os olhos para ti, para ti, e outras paisagens. Voltar pra mim. Quando eu te vejo, amor, eu...

Deu-me saudade do abraço e do carinho, do contacto e do beijinho. De brindar champanhe ao vinho, ninguém quer ficar sozinha. Solidão só oferece, podes dizer o contrário, mas eu sei que você carece. De amor você padece, quem diz o contrário esquece. Uma boa companhia vem para aliviar o stress. No fim da vida ensina que a amizade não tem preço. Tem quem não a ter valor, então para mim nem a merece. Nas calmas nada fez, porque a life é tudo um teste. Eu estou sempre positivo, para mim a vida é uma festa. Mesmo quando ela rejeita e não aceita, vou semear para a colheita. Junto sou a receita, só quem luta que festeja. Deseja pôr os meus numa mesa e à vontade. Mantém só com os verdadeiros e a família do meu lado. Um abraço não tem que ser de contacto. A carinha palavrado que dá para matar saudade. Um desejo abraçar o a minha loucura, mano, não censura, não precisa jura, viva a tua maneira, não esperes que alguém te julga, ama quem te atura, ama quem te ajuda, mantém jovem para sempre, nem que um dia te vejo rugo, eu sou o quê? É viver bem, penso no além e no presente, que subi sem pisar alguém, tudo a seu tempo, tem de ser paciente. É autoestima em cima, há muita gente à espera que um gajo caia, a mente está tranquila. Já passa meses que era sendo mais um cara. Eu tenho disposto, sorriso no rosto. Faço o que é suposto, a fé me está fixe. Não tanto que eu quero, o pouco que tenho. Partilho com gente que me faz feliz. Eu sou o quê? É viver bem sem muito stress. Brindo com quem estiver presente. Libertamente problemas, yes. Sigo na presa. Eu já estou disposto. jeito, sorriso no rosto. Faço o que é suposto, com a fêmea tá fixe. Dou tanto que eu quero, o pouco que tenho. Partilho com gente que me faz feliz. Eu sou guerreiro, é viver bem sem muito stress. Brindo com quem estiver presente. Libertamente, problemas esquece. Sigo na peça. Olha, tô que? Tô que na lua? Tô que? Olha, seca. Seca, mo que? Seca. Family, meus brothers e sisters, mesmo com pouco a gente vi essa energia. As minhas origens, nego, nunca esqueço. Humildade e respeito, nego, nunca perco. Tu nunca julgas a capa, cê sabe o contexto. Igualdade na sociedade, nego, me protejo. Hoje acordei bem disposto, sorriso no rosto. Faço o que é suposto, com a família tá fixe. Dou tanto que eu quero, o pouco que tenho. Partilho com gente que me faz feliz. Eu sou o que? Reviver bem, sem muito stress. Brindo com quem estiver presente. Libertamente, problemas esquece. Sigo na bless. Hoje acordei bem disposto, sorriso no rosto. Faço o que é suposto, com a família tá fixe. Dou tanto que eu quero, o pouco que tenho. Partilho com gente que me faz feliz. Eu sei o que é viver bem sem muito stress. Brindo com quem estiver presente. Libertamente, problemas esquece. Sigo na blessing. Poesia, bota ready pra coxinha mãe. Pleno que levar pra minha ilha. Dou uma volta na prainha. Pouco uma boa e bonita. Já ganha peito pra coxinha o pai. Momentos bons vêm e vão. E as coisas são como são. Caidinho por ti, boca tem noção. Como não? Plena, plena. Olha a menina, plena. Bota a mata minha coração, oh, plena, plena, forte menina, vou plena, bota a mata minha coração, plena, vou em tudo na minha vida, bota mexe comigo, bota ponta desvia, já tem tempo, tá correndo atrás, plena, vou em minha vitamina, bota bom, fortifica. Por melanina tá brilha. Na realidade me já vou mudar. E é tão bom, é tão bom, é tão bom. É tão bom. Bota matar minha coração. Plena, plena. Olha a menina, plena. Bota matar minha coração. Oh, plena, plena. Forte menina, vou plena. Tipo joga vinho, banco levanta mais cash. Todo fresh, fala o ano que se proteges. Exercitamente enquanto o meu salário cresce. Bom, bom, bom, sai na boca e não curte que ela meia atrevida. Sabe na sabura, sabe mami, sai na vida. Esquece se passaram, o futuro só tá brilha. Hoje em casa esqueci, mantalha pela prainha. Pego a comida do retrato, faço esboço. Trato detalhado como se fosse o teu corpo. Enquanto ela sabe, vejo que essa dama é fogo. Curtida a vibe dela pra semana, tudo novo. Bom, bom, bom, sai na boca e não curte que ela meia atrevida. Sabe na sabura, sabe mames na vida. Que se se passaram, o futuro só tá brilha. Hoje em gata esqueci, manda leva ela prainha. Plena, plena, olha a menina. Plena, bota mata minha coração. Oh, plena, plena, forte menina. Oh, plena, bota mata minha coração. No, no, no.

o sol nasceu. chover 5 dias sem parar. E vai passar um furacão em nossa cama. E vai chover 5 dias sem parar. E nem assim vai apagar a nossa chama. E vai chover. Ziale, mesmo no limite, tentou o jogador do Futebol Clube do Porto. Houve muitos protestos, Manuel Queiroz, por este corte, mas o árbitro a mandar seguir o desafio.